220 passando 140 agora. Rodor autoriza como sinal pro 3520-170? Confirme. 170 como sinal? 170 autorizado. Ok, obrigado. Recife agora em 12545, secundário 12685, bom voo. Eu entendi, 2545, 285, é isso? Afirmativo. Obrigado, uma boa noite. Bom, 8-7 para o táxi, 127 a bordo, 4 horas, autonomia Alterna Galeão. Ataque para a direita via Índia Alfa, no ponto de espera com a torre 1-1-2, direção 62, ajuste 1020, chegou no 8-7. Índia Alfa, ponto de espera 26, amigo, chegou no 8-7, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 897, decola da Euleda, passa 2000. Bom dia, 897, contato radar estabelecido, sobe o 360, sobe da El. 360 da El, Gol 897. Autorizado, chame para o táxi, TAM 3399. 8-7, agora chama o centro Recife, frequência 125-1, secundária 133-25, bom voo. 251-3325, obrigada, bom fim de semana. Está autorizado táxi a Pátio Índia Alfa no ponto de espera Torre 1862, ajuste 1020, portanto 3399. Bom dia, Lima, Quilo Bravo. Aciona identificação, contato radar mantendo o nível de voo 1-0. Próxima posição, Bidude. Está presente, está autorizada a projetar até chegada em uma área. Autorizado, Lima, aquele bloco. Controle Salvador, está 3399, acionado 5031, bom dia. Bom dia, 3399. Contato radar, sobe nível 360, CD da El. Da El, 360, está 3399. Whisky Yankee Uniforme, continua descida até 4 mil pés, o ajuste é 1020, chegada bom, filho. ideal? Afirmativa. Afirmativa, desce ao nível 050, Lima, Kilo Bravo. O TAM 3399 agora com centro Recife, frequência 125.1, secundária 13325, bom voo. 25.